falar em felicidade, que eu não goste de felicidade. Não é que eu não goste de felicidade, é por não falar em felicidade. E é por falar em felicidade que eu não gosto de falar em felicidade. Não é por não falar em felicidade que eu não goste de felicidade. Não é que eu não goste de felicidade, é por não falar em felicidade. É por falar em felicidade que eu não gosto de falar em felicidade.